Muito bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo das ondas do rádio para as mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 6 de novembro de 2022, uma linda manhã da primavera brasileira aqui em Santa Bárbara, muito bonito, um frio, né? Um vento frio, mas o sol já muito forte. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. É uma alegria estar aqui novamente presente. Bom dia a você que nos acompanha, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada de aprendizado, de iluminação e de superação. E bom dia ao nosso querido companheiro que alguns instantes se reunirá a nós aqui, Alain Diniz Souza. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Geraldo e Wilson. Bom dia a todos que já estão conosco. Temos hoje mais um dia de missão espírita, né, para levar um pouco de conhecimento espírita. E eu vou frisar o que o Geraldo já falou no começo. Por uma questão de momentos conturbados que passamos. Então, os nossos comentários são rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E quando a gente não sabe, a gente não inventa. A gente fala, não sei, e seguimos o barco, né? Então, é muito mais útil uma comunicação que vise o esclarecimento, o estudo sério, né? E é importante o comentário de você de casa, o seu apontamento, a sua dúvida, a sua pergunta. Na realidade, a única intenção nossa nesse programa é divulgar o Espiritismo baseado em Allan Kardec. Então, muito importante que, se você ficar com dúvida, se você tiver alguma... a gente pode se confundir, a gente pode errar, é normal, nós somos seres humanos encarnados, é lógico que a gente se preocupa muito em fazer um trabalho bem feito, mas ninguém aqui é dono da verdade, nós somos esforçados comentadores de Allan Kardec, somente isso. Muito interessante o seu comentário, Alain, porque assim, nós percebemos que muitas pessoas falam do Espiritismo de maneira, muitas vezes, superficial. E à medida que você começa a estudar, você começa a ver que você não sabe. Tem muita coisa que você não sabe. Você leu e passou despercebido. Ou você leu e esqueceu. Então, ao longo do programa, a nossa intenção, uma das intenções, é aprofundar o conhecimento do Espiritismo por Kardec. Por quê? Porque ele é a base de toda a doutrina espírita. Tudo que nós temos do Espiritismo, a raiz é em Allan Kardec. E muitas vezes a gente vê um desconhecimento dos livros de Allan Kardec. Esse é um dos objetivos do programa. Mas muito bem colocado. E hoje nós estamos dando sequência ao livro A Gênese, no capítulo 15. Ainda estamos no capítulo Os Milagres do Evangelho. E muito interessante, eu acabei juntando três itens, que é a multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus e o pão do céu. E fiz algumas perguntas que o Wilson e o Alain vão nos esclarecer. Mas antes que a gente entre detidamente no programa, eu gosto sempre de fazer aquela minha introdução para que a gente sintonize por onde vamos caminhar. Muito bem, o programa de hoje foi dado o nome de Multiplicação dos Pães. E ao ler esses três capítulos, esse é exatamente o meu pensamento sobre aquelas explicações do Kardec. Kardec nos inspirou, e eu escrevi assim, todo aquele que observar a vida perceberá que ela vai além das fronteiras da biologia e da química. A vida está no universo, está na Terra, está no espaço, está no fluido cósmico universal. A vida na Terra é uma das expressões de vida espalhadas pelo universo. Quando falamos de leis que regulam a vida no planeta Terra, falamos das leis que já conhecemos. Outras leis existem que ainda não foram nem suspeitadas e, por essa razão, são desconhecidas e jogadas ao campo do sobrenatural. Aos olhos de quem se abre à espiritualidade, outras possibilidades surgem, mostrando a vida. Muito bem. Dentro desse pensamento é que vamos começar o programa Visão Espírita. E para que a gente fique sempre muito bem sintonizado, eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Ih, acho que deu um probleminha de internet lá. Mas muito bom, ouvimos a prece inteira, né? Faltou só a música final, que é muito bonito, né? Muito bem, meus amigos. A gente colocou o título de Multiplicação dos Pães, porque até hoje esse tema é falado de algumas maneiras. E a gente nota que parece que existe um entendimento coletivo de que realmente houve a multiplicação dos pães, a multiplicação material dos pães. Mas ao estudar Kardec, o Kardec ele nos alerta, ele nos propõe algumas reflexões. E é em cima disso que a gente vai começar o nosso trabalho de hoje. Inclusive, o segundo item é o fermento dos fariseus. E ao abrir ontem o livro Vinha de Luz, curiosamente, não por acaso, abri no capítulo 54, cujo título Fariseus. E o Emmanuel seleciona uma frase que está no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz: acautelai-vos primeiramente, do fermento dos fariseus. E o Emmanuel assim escreve: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando de influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos realização provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Wilson, o que, que você tem a nos dizer sobre os fariseus? Você está sem som. Geraldo, Alain, companheiro de casa. Jesus, ele caminhou ao lado de pessoas que, ao seu tempo, eram consideradas marginalizadas, pessoas excluídas daquela sociedade. Jesus comeu junto com cobradores de impostos, os publicanos, que naquele tempo eram a representação do que hoje nós chamamos de corrupção. Os cobradores de impostos enriqueciam a maior parte deles ilicitamente, se apropriavam de bens dos mais pobres. Ele, diante da mulher que foi flagrada em adultério, não a reprovou, só a orientou. Nós temos várias passagens de Jesus conversando com esses, como eu já disse, considerados marginalizados, mas em nenhum momento ele os reprova ou os critica. Já quanto aos fariseus, Jesus não mede palavras. Ele realmente se declara contrário, ele declara uma guerra praticamente contra os fariseus e os saduceus. Ele diz, ai de vós, olha o peso disso, ai de vós, hipócritas. Então a hipocrisia, eu arriscaria dizer hoje, é claro que é uma percepção particular, mas eu arriscaria dizer hoje que se existe algo que nós devêssemos mirar para poder cuidar, o mais grave, talvez, entre a nossa sociedade, que produz mais malefícios de todo, é a hipocrisia. Porque é por meio da hipocrisia que realmente o orgulhoso consegue se colocar numa posição de poder. Por meio da hipocrisia. Então, a hipocrisia é a ferramenta do orgulhoso. Ela não gera o orgulho já está instalado. Orgulho, consequente, egoísmo, vaidade. Mas é por meio da hipocrisia que o indivíduo consegue alçar uma posição de destaque dentro daquele agrupamento social e lograr vantagens para si próprio. Sem dúvida alguma, também conseguindo manipular a turba, manipular as pessoas, para, com isso, garantir a posição dele ou um projeto de poder que ele tenha. Então, realmente, a hipocrisia é algo muito grave. E nos dias de hoje, para a gente trazer para o nosso mundo, aqui Emmanuel é tão claro quando ele fala sobre as ideações mentais, né? Ele diz que toda ideia opera fermentações mentais. Que ideia? As falsas ideias, as falsas interpretações do Evangelho. Quantos religiosos nós não temos visto, não temos a oportunidade, que deturpam a mensagem simples do Cristo? Não é o objetivo do Espiritismo recuperar, resgatar o cristianismo primitivo em sua simplicidade? Por que tantas doutrinas complexas, né, que levam, que atraem multidões de incautos, que são depois dirigidos, assumindo posturas arbitrárias e totalmente inexplicáveis diante do Cristo? Eu vi recentemente uma pessoa do meio protestante defendendo, uma pessoa conhecida, defendendo que se o Cristo retornasse hoje, ele andaria armado. Eu ouvi isso. Então, são absurdos, só que essas pessoas ocupam lugares de destaque dentro da mídia. Elas têm voz. Então, nós, essa orientação de Jesus, né, acautelai-vos, né, vale para hoje mais do que valia no passado, porque no passado ainda não haviam sistemas de comunicação e de informação que conectasse as pessoas como nos conecta hoje. Então, tanto para o bem quanto para o mal, esses absurdos, então, que são ditos, têm um alcance gigantesco. E existem entre nós mentes ainda muito frágeis, muito influenciáveis. E nós somos responsáveis por tudo, por toda a deturpação dessa mensagem do Cristo. E eu falo nós na qualidade de espíritas, porque nós temos uma responsabilidade, sem vaidade na minha fala, é claro, mas nós temos acesso a certas informações que outros não têm. Então, para nós, mais absurdo do que é para os outros é, entre nós, espíritas, a defesa de certas ideias que são contrárias às ideias do Cristo, que são contrárias ao que a ciência nos mostra como um caminho para a verdade. Então, a percepção que eu tenho é isso, da gravidade da hipocrisia. E a hipocrisia, eu resumi aqui em poucas palavras, é quando você usa de uma mentira, né, de uma falsidade ideológica em benefício próprio. Porque, caso contrário, é só mentira. Mas quando isso se converte em benefício para aquele indivíduo, né, em proteção, em evidência, em status social, isso é hipocrisia. Em geral. Wilson, muito lúcida a sua palavra. Eu até peço assim, durante a leitura desse texto, passou pela minha cabeça, queria até ouvir assim, rápidas palavras, se Jesus também não nos alertava sobre o modo de crer. Porque no passado havia uma passividade, uma submissão ao modo de crer. Então é como se ele falasse, olha, acorda, se acautele. Não é acreditar porque ele falou, pensa, raciocina, reflita, observe. Você acha que também não encaixaria também dentro dessa percepção? Aqui a gente tem a questão da educação, né? O Espiritismo ele trata da educação desde sempre. Então, educar é fazer germinar aquilo, as experiências que nós já acumulamos em outras existências, né? Isso para nós, espíritas, é fazer emergir isso de novo das profundidades da alma até a consciência, para que nós possamos utilizar, colocar isso em nosso favor. E o nome disso é autonomia. Essa é uma pedagogia da autonomia. O objetivo é tornar o ser humano, não veja bem, não independente, porque não existe independência, a interdependência faz parte da natureza e da criação. Todos somos dependentes e seremos sempre dependentes uns dos outros, além da dependência do próprio Pai maior, que é Deus. Mas autonomia todos nós devemos ter. A capacidade de, por nós mesmos, avaliar uma situação, decidirmos, né, em favor nosso, em favor da coletividade, para que assim nós sejamos instrumentos ativos para a transformação do mundo, para a implantação da paz do mundo, né, para o atingimento da condição de mundo de regeneração, né, para que nós caminhemos um passo a mais. Veja, isso é educação. Educação caminha para a autonomia. Agora, o contrário disso é você, a ideia do rebanho. É a ideia do pastor que comanda o seu rebanho. O pastor diz, vai pastar lá, porque lá tá melhor. Agora vai para o outro lado. Olha, a água está lá. E se não tiver o pastor, o rebanho passa fome. Ou o rebanho vai ficar à mercê dos perigos, dos lobos, dos predadores e tudo mais. Porque o rebanho não sabe se cuidar e jamais vai conseguir se cuidar. Né? Porque ele não tem autonomia. Então, nós, como seres humanos, devemos nos colocar na posição de instrumentos, como eu já disse, para a ação de Deus na Terra. E para isso temos que ter autonomia para poder operar. Então, a diferença do Espiritismo é essa. Então, por isso que a gente às vezes é tão chato em ficar insistindo, né, em estudar, em ler isso e aquilo. Pô, ser espírita é mais complicado, né? Muito mais fácil você sentar na cadeira lá, né, você fazer a sua prece, fazer a sua reza lá, voltar para casa e falar, ó, tá tudo resolvido para mim, já fiz a minha parte. O Espiritismo não. O Geraldo estava nos falando aqui, né, Geraldo, antes do início do programa, todos os dias faz leitura, estuda sobre medicina, estuda sobre o Espiritismo, isso é uma constante para a gente. O Alan, não vou nem comentar, porque o dia do Alan deve ter 30 horas já para ele fazer tudo que ele faz. E assim a gente vai tocando. Mas essa é uma necessidade para a gente, se quiser realmente dar um passo além, Geraldo, Alan. Alan, o que você tem a nos dizer sobre os fariseus nesse contexto que o Emmanuel nos possibilitou aí? Ô, Geraldo, você não poderia ter trazido ou selecionado o texto mais pertinente para o momento que estamos passando no planeta, não só em nosso país, mas no planeta, neste momento. Eu tenho a sensação de que os fariseus estão novamente em pé de guerra contra alguns que tentam sair desse efeito manada, vamos falar assim. Na psicologia, nós estudamos o efeito manada. O efeito manada é um efeito que a gente percebe em comportamentos humanos onde não tem uma cabeça pensante, né? É um comportamento que leva as pessoas a atitudes coletivas, mas sem um pensamento. Eu lembro de uma passagem de Sócrates, escrita por Platão, né? Está numa ágora lá, que era a praça que eles discutiam, e de repente vem um cara correndo e vem outro atrás dele correndo e falando: pega ladrão, pega ladrão. E Sócrates estava ali naquele lugar ali, né? E ele levanta a seguinte pergunta para os que estavam na praça: o que é um ladrão? Nossa. Então ele quebra. Porque, primeiro, para a gente falar assim, ó, pega ladrão, a gente é juiz, perseguidor, executor e condenador, tudo ao mesmo tempo. O bom tom não faz isso com a gente. A gente tem que ter mais discernimento, né? Falta muito discernimento, porque sobra ainda egoísmo nas pessoas. O egoísmo materialista, que é o pior, né? Porque existe até um egoísmo espiritual que a gente poderia um dia discutir sobre isso, mas o egoísmo materialista é muito doentio. Sabe, quem sou eu para julgar uma pessoa? Então, o que é um ladrão? Vem Sócrates nos perguntar, né? Então, a gente vive hoje num período que... Eu vou falar hoje porque eu não lembro de outros períodos que eu vivi com a mesma clareza que esse. Mas a gente vive num período que, se Jesus aparecesse hoje, como o Wilson lembrou, ele ia discutir e ia lutar contra quem? Contra os mesmos fariseus, reencarnados em outras vestimentas. Pessoas ignorantes da vida espiritual, mais vaidosos, presunçosos, egoístas, né, para vivenciar o que estão vivenciando. A gente vê no mundo hoje o egoísmo largado, o egoísmo solto, o egoísmo fazendo seguidores, né? E, enquanto que a boa palavra, o bom pensamento, a boa ideia, ela começa a querer ser sufocada. Olha a briga que as universidades federais e estaduais estão para se manter em vida. Perderam condição de sustentação, de sustentabilidade, perderam condições de pensar. O ser humano não quer mais pensar, o ser humano quer ser manada, ele quer ser conduzido. Então, por isso, ele acaba valorizando poderes temporais que ele acha ter força de condução. Então, texto muito atual. E aqui a frase que Emmanuel comenta é: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Quer dizer, é através dessa incitação a uma vida ruim que a gente tem que tomar cuidado. E Jesus trabalhou, e se ele foi duro na fala enquanto encarnado entre nós, foi somente contra a hipocrisia e principalmente contra os fariseus. É isso aí, Jesus. Alan, eu acho que você também falou muito bem, de maneira inteligente, quando você fala que hoje mudou só os títulos, mas os fariseus continuam os mesmos, com os mesmos comportamentos, né? E eu ouvindo a sua fala, eu lembrei de uma frase atribuída ao Emmanuel, mas eu nunca encontrei essa frase do Emmanuel, mas foi atribuída ao Emmanuel. Que existiria uma média entre as criaturas que, para vencer um defeito arraigado, demoraria de 4 a 5 encarnações. Acredito. Quer dizer, você tem uma característica que não seja saudável. Se você for um indivíduo esforçado, estudioso, demora de 4 a 5 para mudar. O fariseu foi há 2000 anos atrás. Então é bastante pertinente, e provavelmente eles estão reencarnados com outros nomes, mas continuam com um comportamento muito parecido do que foi. Então, muito pertinente a sua colocação. E, curiosamente, a gente fala de fariseu, pelo menos a mim, né, fica aquele certo constrangimento, né, no coração. Como é que pode, né, ter pessoas assim? E quando a gente abre o segundo bloco do programa Visão Espírita, do espírito do cristianismo, o nome do capítulo chama-se Seguir a Jesus. Quer dizer, parece uma continuação da fala. Olha, falamos da doença, agora vamos falar do tratamento. Seguir a Jesus. Né? E o Caivachute, a gente elogia toda semana e merece os elogios, destaca um texto do Evangelho de Lucas e o mesmo texto no Evangelho de Marcos. Eu vou ler o texto do Evangelho de Marcos. O Wilson e Alan e o Wilson fazem os comentários. Evangelho de Marcos, capítulo 24, Seguir a Jesus. Abre aspas, o Novo Testamento. Disse João: Mestre, vimos um homem que não nos segue expelir demônios em teu nome, e lhe proibimos, porque não nos seguiu. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. E aquele que vos der de beber um copo de água, porque sois do Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um desses pequeninos que creem, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Se a tua mão direita te servir de pedra de tropeço, corta-a. Melhor é entrares na vida maneta do que tendo duas mãos ires para a Geena, para o fogo inextinguível. Se teu pé serve de tropeço, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, seres lançado na Geena. E se o teu olho te servir de pedra de tropeço, arranca-o. Melhor é entrares no reino com um só de teus olhos do que, tendo os dois, seres lançados na Geena. Pois cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, com que haveis de restaurar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que texto forte, não? Wilson? Está sem som. Eu tenho até algumas experiências particulares, né, sobre essa passagem. E é assim, né, o texto aqui vai deixar claro para a gente que a Irba, no texto, na abordagem, na interpretação dele dessa passagem, que existem pessoas que parecem estar caminhando junto com você, naquele grupo que está seguindo o Cristo, parecem, mas que não estão. Não estão, não. De verdade, eles não estão. A gente faz um link com o texto anterior. Muitas vezes tem um coração cheio de orgulho, de interesse próprio, já está com o copo cheio, não tem disposição para aprender, para se transformar, quer ganhar posições, evidência, né, status social, reconhecimento, ao passo de que podem existir aquelas outras pessoas que aparentemente não estão seguindo com você. Não estão naquele grupo. Falou, não, tá, não vi ele aqui no grupo nosso, ele não está aqui com a gente. Mas que, na verdade, ele está seguindo o mesmo caminho que você está. E aí, o que muito me impressiona, né, é essa passagem que Jesus diz para que nós não sejamos pedra de tropeço, ou seja, que não criemos empecilhos para essas pessoas que estão também tentando superar as suas mazelas, as suas dificuldades no caminho, e que não sejamos nós aqueles que vamos, né, colocar mais pedras, né, mais espinheiros no caminho dessa pessoa para dificultar o caminho. Ai de vós, ele diz. Melhor seria se jogar ao mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço. Olha que destino horroroso. Pedra de moinho é grande, só para saber. É uma pedra grande, né? A pedra que é usada para moer, né? Aquela pedra que gira, são duas pedras que giram assim e que moem o grão, né? Aquilo, imagina, que destino horroroso. Ou seja, qual é o comprometimento que nós assumimos quando eventualmente prejudicamos a evolução de um companheiro? E eu, quando eu disse sobre experiências pessoais, a gente já, no movimento espírita, já participamos de diversas atividades, diversos projetos, somos convidados muitas vezes, trabalhamos para levantar um projeto, e acontece que durante o caminho, muitas vezes, a gente pode perceber que a nossa presença ali, de repente alguma decisão nossa pode estar desagradando demais algumas pessoas. E eu sempre tive a preocupação muito grande, sabe, falando aqui o Alan, para o Geraldo e para todos, uma preocupação muito grande de não desanimar uma outra pessoa, né? De não ser a razão pela qual aquele indivíduo deixa de participar de um grupo, né? ou abandona o espiritismo. Acontece, eu conheço pessoas que deixaram o espiritismo por conta da dificuldade de convivência com outros. Então, eu sempre tomei muito cuidado para não impor a minha presença no meio em que talvez eu possa prejudicar. Então, é muito comum que, às vezes, a gente faça o trabalho, realize da maneira como a gente acha que é a maneira mais adequada, mas que, diante de circunstâncias assim, eu me afaste. Olha, eu vou sair agora porque o grupo vai seguir sozinho agora. Eu não quero ser pedra de tropeço para vocês, né? Se precisarem, eventualmente, de minha ajuda, se eu puder contribuir num momento crítico, no futuro, estarei sempre à disposição. Mas, assim, aquela imposição da presença, querer que as coisas sejam realizadas da maneira como eu acho que deveriam, eu procuro evitar fazer isso, porque eu tenho muito medo. Depois de ouvir essa passagem, depois de refletir sobre essa passagem, eu pensei sobre isso. Nós que muitas vezes somos dirigentes espíritas, né? Pensei sobre isso. Não quero levar comigo na ficha um monte de nome. Tá vendo fulano, ciclano, beltrano? Ó, tava no ponto. Ele é um desses meus pequeninos aqui. Ele tava no ponto. Faltava pouco para ele dar um passo. E você veio lá e deu rasteira nele. Vai ser complicado para a gente. Eu acho que é mais ou menos por aí, Geraldo e Alain. Muito bom, Wilson. Muito bom. Muito interessante a gente refletir sobre isso. Alain, o que, que você teria a falar sobre seguir a Jesus? Eu estou rindo aqui do Wilson. Pegar uma pessoa que está no ponto de ser evoluir e você rasteira no bicho. O bicho atrapalha 3 encarnações. Será que a gente já não fez isso, Wilson? Eu tenho convicção que sim, meu amigo. Provavelmente. Eu tenho a convicção de que sim, de que... às vezes, sabe que eu tenho um... Ontem eu estava conversando com um rapaz e ele falou, nossa, mas todo domingo você tem a rádio? Eu já escutei isso algumas vezes na minha vida, né? Falei, sim. Falei, infelizmente é só os domingos. Né? Eu brinquei com ele, né? Eu queria que fossem mais dias, né? É que a gente tem as necessidades materiais, tem outros compromissos, e a gente só pode fazer aos domingos. Falei, eu e o Wilson, que é um dos meus amigos dessa turma, estamos preparando um outro dia aí, mas para o ano que vem e tal. Existe um outro dia que a gente conseguiu criar alguns outros multiplicadores que estão também tocando. Então, é difícil, é um projeto que exige mais do que a gente faz. A gente faz pouco, né? A gente faz muito pouco perante o que eu sinto ser necessário fazer. Até por quê? Porque eu imagino que a gente já deu rasteiro em muita gente e a gente tem agora a oportunidade de dar a mão para levantar do chão caído, né? Falar, vem cá, vai, desculpa, né? E vamos começar outra vez, eu estava equivocado. Mas aí entra o grande problema. Os equívocos que movimentam as nossas decisões. Porque muitas vezes nós damos uma rasteira em alguém não por consciência da rasteira, por ignorância do ponto onde estacionamos o nosso pensamento. Então, nós nos fechamos num pseudo-conhecimento, nós nos fechamos numa pseudo-evolução, né? numa falsa situação de pensamento, e com esse conhecimento baseado em crenças dogmatizadas até dentro do Espiritismo, a gente pega essa nossa razão como uma marreta para martelar na cabeça dos outros. E salve-se quem puder, porque eu vou fazer uso da marreta. E saio... Nossa Senhora! Então, a ponderação desse texto de seguir a Jesus, ela é extremamente pertinente, principalmente quando você achar que você sabe muito. Quando você achar que você está no caminho certo. Quando você achar que você é a salvação de alguém. Quando você chegar num ponto desse, que o egoísmo estiver entrando latente, quando você achar a vaidade como companheira, lembra de seguir Jesus. Porque Jesus, e isso fica bem claro no Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Modelo a ser seguido, guia que nos conduz pelas trilhas da vida, sejam essas da vaidade, da ignorância. Né? É muito melhor chegar no plano espiritual e realmente sendo ignorante no assunto que você falhou, do que você chegar no plano espiritual conhecedor do assunto que você falhou e falhou com convicção, e não só falhou com convicção, como levou outros a falharem com você. Então, é muito importante a ponderação. O Geraldo, mais uma vez, foi bem intuído em colocar esses dois textos aí em sequência, porque faz muito sentido, Geraldo, muito sentido. A gente, quando pensa em se acautelar, né? do fermento dos fariseus ou dos fariseus, que a gente não desenvolva uma atitude parecida com o fariseu ou se torne até um novo fariseu revestido em pele de cordeiro. Que a gente siga Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. Que a gente combata a ignorância, que a gente combata a própria vaidade, o próprio egoísmo, mas o modelo e guia para a nossa vida é Jesus. Alan, muito feliz os comentários de vocês. Quando eu fiz a leitura desse texto evangélico, a mim saltou aos olhos como se Jesus nos falasse sobre o espírito de divisão, né? Os apóstolos falaram, mestre, ele está expulsando demônios, mas ele não nos segue. Quer dizer, ele não veste a nossa camisa. E Jesus falou, o que tem? Deixa ele expulsar, porque se ele não for contra nós, ele será por nós. Quer dizer, se ele está fazendo o bom caminho, está certo ele. Não é obrigado a estar com a gente. E aí esse pensamento me levou a um outro pensamento, Wilson e Alan. O dia que nós desencarnarmos, talvez venhamos encontrar no mundo espiritual, como espíritos elevados, muitos evangélicos, muitos católicos, muitas pessoas que não tinham uma religião exclusiva, e talvez encontraremos alguns espíritas no espírito elevado. Mas não é que o espiritismo é o melhor. O melhor é seguir Jesus. Essa é a essência da lição. Você não precisa ser espírita, você tem que seguir a Jesus. O espiritismo, na minha opinião, facilita as coisas. Ele dá mastigado, ó, o caminho é por aqui. Mas se você consegue achar esse caminho sem o espiritismo e acha que você é um evangélico e segue, ótimo, você está certo, você está seguindo a Jesus. E eu fico imaginando que no mundo espiritual deve ter espíritos elevadíssimos de outras religiões, que são budistas, que têm as religiões orientais. Podemos achar um espírito, um católico. No mundo espiritual não tem essa divisão. E quando os apóstolos falam com Jesus, mas ele não nos segue, era exatamente esse espírito de divisão que Jesus fala, olha, cuidado, essa cautelável do fermento dos fariseus, mas não começa a criar um grupo dizendo que só nós vamos para o céu. Eu tinha entendido assim, e eu não sei se vocês querem fazer um pequeno complemento sobre isso. Eu poderia falar para você, Geraldo, que você fez um bom fechamento do que nós tínhamos comentado. É muito preocupante o momento que nós estamos passando. Mas, por outro lado, eu já venho falando nas minhas palestras, isso não é uma fala kardecista, é uma fala do Alan aqui. É bom a gente separar as origens da fala. Que nós estamos no momento mais difícil da evolução espiritual. Por que eu considero isso? Porque nós já sabemos discernir o bem do mal, mas ainda nos locupletamos, nos felicitamos, nos orgulhamos de vivenciar o mal. Então, por isso é difícil, a gente é arrastado para esse mal. Esses dias estava um rapaz lá falando umas besteiras lá, né? E dando um discurso moral, né? Mas numa semana antes ele tinha falado para mim que ele a TV a cabo na casa dele era daquela gato, que ele usava a TV gato lá, e aí ele quer ter uma fala moral, né? Então eu só fiquei escutando ele falar na frente de todo mundo, eu não quis humilhá-lo, porque eu acho que não é educado agir assim, mas na primeira hora que eu fiquei com ele, eu falei assim, então, você sabe que eu concordo com o seu comportamento, com a sua fala, agora que bacana, viu? E da mesma forma que eu fico me perguntando, como que a pessoa com um discurso desse, como você fez agora, pode pensar em usar uma TV gato na sua casa? Não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Né? Então, assim, é uma hipocrisia, né? Pintada com verniz moral de discurso, mas que quer levar vantagem. Não cabe levar vantagem, não cabe na pessoa verdadeiramente seguindo Jesus. Então, o que você falou, Geraldo, é fantástico, porque é o momento mais difícil da evolução espiritual. o momento que nós passamos. Sabemos discernir o certo e o errado, porque praticamos o errado. Muito bem. Não podemos mais argumentar ignorância. É, sobretudo nós espíritas, né? Geraldo, se me permite, só rapidamente, então, para complementar o seu comentário, né? Eu já declarei aqui, né, no programa Visão Espírita outras vezes, e declaro novamente, na verdade, eu sou um cristão espírita. Então, veja, a ordem é essa. Eu, primeiramente, sou um cristão e depois eu sou o espírita. Porque o espiritismo, eu acho que é Herculano Pires que diz isso, né? Que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Se eu não me engano, é de Herculano Pires essa frase. J. Herculano Pires. Ou seja, o espiritismo nada mais é do que a lente que nós utilizamos para observar, para interpretar os ensinamentos do Cristo. Então, veja, é uma ferramenta, é um instrumento para a gente. O principal é o Cristo. Então, eu sou um cristão espírita. Eu não sou um espírita cristão. Ou seja, se um dia o espiritismo deixar de ser cristão, né, ou destoar dos ensinamentos do Cristo, eu posso deixar de ser espírita. Mas eu não vou deixar de ser cristão jamais. Essa é a diferença, né, do que você disse. É a confirmação do que você disse, aliás, dos valores que estão acima, simplesmente, dos valores que definem um determinado agrupamento doutrinário, por exemplo. Muito bom. Meus amigos, o programa de hoje tem o título de Multiplicação dos Pães. É. O Geraldo, desculpa só te interromper. Alain, tem um comentário da Vera. Eu queria que você colocasse no ar, o Geraldo, que eu acho que isso é interessante esclarecer. Você está sem sono? Esse que você falou, não é isso? Isso. Ó, bom dia, amigos. Queria que mensagem algum comentário de nosso que deu a ideia. A mensagem de hoje me deixa uma ideia de que cada um segue no seu nível de elevação, mesmo que na mesma casa ou convívio social. Isso dá a ideia do preconceito ou a não aceitação das diferenças, nos achando superiores aos outros. Acho que não, Vera. Eu acho que assim, o começo da sua fala é pertinente. Cada um segue no nível de elevação, é natural. Ninguém é igual a ninguém, a gente vai se esforçando nesse processo evolutivo, né? Mas não com a ideia de se achar superior um ao outro. Não é, elevação, nesse caso, não é ser melhor do que o outro, é ser mais desenvolvido em alguns atributos, em algumas características, né? Esses dias eu estava dando uma aula lá e falei para o pessoal assim, falei, todos nós somos ignorantes. Alguns alunos olharam assim e falaram assim, não, como assim, professor? Né? Ficaram meio chateados com a minha fala. Eu falei, todos nós, eu estou me incluindo, todos nós somos ignorantes em alguns assuntos. Então, ignorância é desconhecimento de algum assunto. Desconhecimento de assunto não é problema nenhum. Eu posso alegar ignorância em qualquer momento, sobre qualquer assunto, desde que realmente eu não os conheça. Mas eu posso vivenciar a elevação, não ser superior. Não é um local de chegada que a hora que eu chego, eu olho para os de baixo e falo assim, sou melhor que você. Não é assim. Elevação não é essa coisa mesquinha, orgulhosa de falar sou melhor do que os outros. Eu tenho certeza que quanto mais elevado uma pessoa é, mais humilde ela é, porque ela sabe a dificuldade que é a vivência de uma elevação. Tá, não sei se o Wilson queria completar alguma coisa aí do que eu falei, ou Geraldo. Não, de fato é isso mesmo, né? E é muito bom essa ideia da diferença. Porque Kardec vai perguntar, né? Perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta do Espírito de Verdade é sim, vírgula. Todos tendem para o mesmo fim. Ou seja, somos iguais no sentido de que um dia estaremos na mesma posição. Né? De perfeição. E tivemos a mesma origem, né? E tivemos a mesma origem. Mas hoje, a nossa origem ocorreu em tempos diferentes. Sim. Alguns espíritos, como, na forma humana, né, caminham, sei lá, 200 mil anos, outros há 300 mil anos, sim, outros vieram de outros planetas, outros sim, são mais recentes, quem sabe aí 10 mil anos, né, como diz a música do Raul, nasci há 10 mil anos atrás, né, pode ser mais recente. Não sei nada nesse mundo. E isso dá essa diferença realmente, mas o que o Alan disse é muito pertinente. A questão da evolução é a questão da humildade. Quanto mais me elevo, mais humilde sou. E esse foi o ensinamento de Jesus principal, lavando os pés dos seus discípulos ali na ocasião da última ceia. Isso por não isso dá a ideia jamais de preconceito, né? Jamais, muito pelo contrário. Evoluir, reconhecer as diferenças é reconhecer os tratamentos diferentes. É para Aristóteles, né? Que a justiça é tratar com desigualdade os desiguais. Aristóteles. Né? Exato. Então é mais ou menos isso. Muito bem, Geraldo, aproveitando que nós fizemos essa paradinha, eu queria fazer um convite, né? Eu recebi hoje do presidente da AME, da Associação Médica Espírita de Piracicaba, que é o Alexandre Anéfalos, o convite para a 7ª jornada da AME Piracicaba, que vai acontecer dia 26 de novembro, ainda temos tempo, né? Daqui 20 dias ainda. Essa jornada, qual que é a proposta dela, né? Então, vem alguns médicos, por exemplo, uma palestra sobre medicina e espiritismo, outro passe magnético no tratamento da ansiedade, outra envelhecimento saudável e espiritualidade, e outra sobre física quântica e o espiritismo. Para entrar, a inscrição é 1 litro de leite que vai ser doado para voluntários em ação contra o câncer infantil de Piracicaba. E as pessoas que passam por essa jornada podem se inscrever futuramente para participar da Capelania Espírita, que é um trabalho muito bacana de visita aos hospitais aqui em Piracicaba da Unimed e da Santa Casa Municipal, que permitem essa visita, e eles têm toda uma agenda diária de visitação aos doentes. Então, fiquem de olho aí, procurem AME Piracicaba, A-M-E Piracicaba na internet, e você vai ver todos os detalhes desse convite. Obrigado, Alexandre, de ter mandado para nós o convite, e a gente está aqui fazendo essa divulgação, porque é mais um trabalho do bem, né? Então, nós temos que divulgar as coisas boas. Muito bem, agora vamos ao terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o bloco de perguntas e respostas. E como eu estava falando, o programa tem o título Multiplicação dos Pães, e ao lermos esse texto escrito por Kardec, o Kardec é muito feliz em deixar o assunto aberto, ele não fecha o assunto, ele não determina assim, é assim. Ele diz, existe essa possibilidade e existe aquela possibilidade. Como eu disse, hoje, se você pergunta a qualquer cristão aqui que conhecemos sobre a multiplicação dos pães, a ideia é que houve a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes já alimentou 5.000 pessoas. Então, diante dessas possibilidades aventadas pelo Kardec, a primeira pergunta que eu faço é ao Wilson. Wilson, de fato, houve a multiplicação dos pães? Como que as pessoas ficaram saciadas se não comeram o pão material? Olha, Geraldo, você, no começo da sua fala, você já faz uma referência, né, à conclusão de Kardec. Kardec, ele deixa, na verdade, várias possibilidades. Ele diz que sim, que poderia ter ocorrido um fenômeno físico. No entanto, né, no decorrer da explicação dele, a gente percebe que ele assume mais a posição de que não foi físico esse fenômeno, né? Ele dá mais um sentido moral, que se produziu-se um efeito da saciedade, por exemplo. Ele, inclusive, cita que a própria presença fluídica, né, do mestre pode ter atuado para reduzir a sensação de fome dos presentes. Ele dá um exemplo de um fenômeno da psicologia, né, quando, por exemplo, alguém fixa a sua atenção em um determinado ponto, um determinado problema, ele nem sente fome. Isso é verdade, a gente percebe quando você está, por exemplo, sei lá, acompanhando um familiar, né, numa situação de emergência, por exemplo, um atendimento de emergência, um doente, alguma coisa assim, as pessoas nem sentem fome. Porque a atenção dela está voltada tanto para aquilo ali que ela não sente fome. Acho que uma vez uma repórter perguntou para a Madre Teresa de Calcutá ela fazendo uma reportagem sobre o dia a dia, o cotidiano dela, ela disse, olha, acordo tal hora, faço tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, quando a senhora come e descansa? Ela disse, ah, minha filha, eu descanso no amor, é o que ela disse, a resposta. Então, veja, nem sentir fome essas pessoas às vezes sentem. Então, o que Kardec nos coloca é a possibilidade grande desse fenômeno ter ocorrido nesse sentido, de que na presença, naquela presença do mestre, naquela força diante daquele ambiente fluídico, né, a atenção voltada à boca do mestre que falava sobre a boa nova, então deu aquela sensação de saciedade simplesmente com os pães que foram ali distribuídos, os pães que um ou outro trouxe, né, trouxeram, né, por si próprios, né, Kardec coloca isso também, mas veja bem, ele deixa em aberto a possibilidade de um fenômeno físico também que poderia ser explicado, é claro, fluidicamente. É interessante, Wilson, essa sua fala, porque no Espiritismo nós vamos encontrar várias situações semelhantes. Existe essa possibilidade e essa possibilidade. O que a ciência nos aponta é isso. Eu penso assim, eu vejo Kardec muitas vezes como o Machado de Assis, que dialogava com o leitor. Os livros do Machado de Assis, você nunca sabia, às vezes, quem era o assassino. Às vezes o assassino é cada um que conclui, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Então, o Kardec, parece que ele dialoga e ele coloca propostas. Ele até fala, eu acredito, provavelmente, mais nisso. Mas não está fechado. Quem sabe se no futuro mais informações, mais estudos esclareçam melhor. Então, o objetivo da pergunta foi exatamente esse. E é nessa sequência que eu pergunto ao Alan. Alan, Jesus diz aos seus discípulos, porque os discípulos falam, mestre, nós só temos dois... 5 pães e 2 peixes. O que que nós... Porque ele falou, o que que nós fazemos? E Jesus diz, qual o significado dessa... Que ele fala, dai-lhes de comer vós mesmos. Jesus fala aos discípulos, dai-lhes de comer a vós mesmos. Qual o significado dessa insinuação de Jesus? A que tipo de alimento Jesus se referia, Alan? Olha, é difícil a gente imaginar, né? Mas eu fico pensando aqui que quando ele fala para os apóstolos, né? Sim. Ele fala para os apóstolos, dai de comer, dai-lhes de comer vós mesmos, né? Eu acho que ele está separando naquele momento a necessidade espiritual da necessidade material, né? É mais ou menos assim. Jesus estava ali para saciá-los das necessidades espirituais. Quem vem trazer essa preocupação da alimentação são os apóstolos. Não foi a população que reclamou de fome. Foram os apóstolos, não digo que a preocupação não é cabida, mas olhando para a população, nossa, já faz tempo que eles estão aqui sem comer nada, né? Como vamos fazer, né, para alimentá-los? Jesus está falando assim, puxa vida, vocês estão preocupados com a matéria, eu preocupado com o espiritual, então dá-lhe comer vocês mesmos lá para eles, se vira lá um pouco, lá, deixa eu continuar, eles estão se alimentando do alimento espiritual. Né? Na mesma comparação, nós temos a passagem quando ele com os apóstolos chegam na casa de Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que ele havia ressuscitado lá do túmulo. E elas recebem Jesus e os apóstolos na casa delas, para um pernoite. E Marta fica tentando fazer de tudo para atender aquelas pessoas todas lá, e comida, onde vai dormir, não sei o quê, não sei o quê. E Maria senta nos pés de Jesus e começa a escutar a fala de Jesus. E daí Marta reclama com Maria, com Jesus. Pede para Maria me ajudar. E ele olha para Marta e fala assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, deixa essas bobagens que você está correndo atrás aí, fica aqui, vamos aprender junto. Eu vou estar uma noite só aqui. Deixa a casa para depois. A gente dorme no relento, a gente dorme no meio do mato, a gente come o que acha. Você acha que nós estamos preocupados? O que nós estamos tendo aqui já é um luxo. Despreocupe-se da matéria. Preocupe-se mais com o espiritual. Então, eu acredito eu que, naquele momento, ele está falando para os apóstolos a mesma coisa. Falou assim, ó, despreocupe da matéria. O importante desses espíritos que estão aqui é a lição espiritual. E foi nesses dias aí, nesses 1, 2 dias que eles estão ali juntos, que ele faz o Sermão do Monte ali. Né? Então, veja, ele estava talvez num nível de concentração tão diferente que ele está assim, dá de comer vocês mesmo para eles, porque eu estou dando outro alimento. Né? Isso não é uma preocupação minha. Então, eu, Alain, analisaria dessa maneira. Muito bom, eu achei extremamente interessante, né? Dando sequência, embora já tenhamos falado, Wilson, mas eu encadeei nas perguntas, eu vou fazer as perguntas, talvez você abordar sobre um outro ângulo, né? No Evangelho de Mateus, que lemos aqui no livro Gênesis, Jesus fala, tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. E Jesus fala de uma maneira, pelo menos é a impressão que eu tive, de uma maneira firme, né? O que Jesus quis ensinar com essa metáfora, fermento dos fariseus e dos saduceus? O que era esse fermento dos fariseus na época de Jesus? Conforme nós havíamos, né, já abordado no primeiro bloco, ele fala ali para tomar cuidado com as falsas doutrinas, com as interpretações equivocadas na época de Jesus das leis mosaicas, né, das antigas leis, que eram utilizadas, eram deturpadas com o objetivo de manipular o povo. Então, esse fermento dos fariseus é uma demonstração da hipocrisia desses fariseus. E é interessante, porque o fermento é uma substância que tem a capacidade de aumentar o volume, né, da massa, por exemplo. Ele vai fazer um pão, você coloca o fermento, deixa aquela massa descansando, acontece um processo químico ali, e aquela massa aumenta, né, o volume dela. E é interessante que se a gente pensar que numa mente perturbada, em que essa massa de coisa seja já uma certa perturbação, se você vai lá e coloca um fermento, né, de hipocrisia, um fermento de uma doutrina falsa dentro da perturbação, o que acontece com essa perturbação? Né? Ela vai crescer também como a massa. Então, a capacidade que tem esse fermento dos fariseus é de perturbar os que já são perturbados por si próprios. Né? O Alain fala muito isso, eu também já tomei para mim isso, viu, Alain? Eu digo assim que eu sou um perturbado. E eu me perturbo por conta própria. Não preciso de ninguém para me perturbar. Eu dou conta sozinho. Agora, se eu não me acautelar com fermento de falsas notícias, de falsas interpretações, se isso já se misturar com a minha perturbação interna, né, isso vai crescer e aí talvez alcance um ponto em que eu não tenha mais controle sobre mim. Então, é esse o fermento que a gente tem que se acautelar. E esse é um exemplo que Kardec deu para justificar a explicação que ele deu no item anterior, que ele falava sobre a alimentação de Jesus por conta das ideias que ele estava ali apresentando. Enquanto ele falava de boas ideias, ele falava da boa nova, ele falava do reino dos céus. Então, é uma semente boa, é um fermento bom, não é o fermento da hipocrisia, é o fermento do amor. Então, esse fermento do amor que Jesus ali proferia no formato de palavras e de suas irradiações, quando alcançava também, mesmo que seja um pouquinho, né, do amor que já havia dentro das pessoas, também fazia crescer esse amor. E é isso o que, segundo Kardec, em sua explicação, alimentava as pessoas naquele tempo e fazia-as não perceber até mesmo a fome do corpo físico. Wilson, quando você comenta, ou o Alain comenta, durante o seu comentário, eu lembrava, quando nós vamos operar alguém, eu fiz muita cirurgia abdominal, muitas vezes você abre o abdômen e você não, as coisas não estão certinhas como você imagina que estão. Estão distorcidas, existem massas e que você não consegue enxergar a anatomia convenientemente. O bom cirurgião, uma das virtudes do cirurgião, é a boa dissecção. Ele vai dissecando de modo que tudo vai ficando muito claro depois, e você só toma atitude, porque está tudo tão claro, você toma a atitude correta. Então eu vejo o seu comentário como se você fosse tirando as cascas da cebola até que chega na sua essência. Então, eu acredito que esse comentário que você e o Alan estão fazendo é exatamente essa dissecção dos temas para que fique mais fácil depois a gente tomar decisões, né? Muito bom. Dando sequência, Alan, mais adiante, Jesus fala aos seus discípulos, eu utilizei as frases principais, Alan, quando ele fala assim, homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido os pães? Não compreendestes ainda? Então compreenderam que ele não se referia ao fermento que se coloca nos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse é o texto evangélico. E a pergunta que eu faço ao Alan. Alan, por que os discípulos não haviam compreendido Jesus em suas palavras quase sempre simbólicas e metafóricas? Olha, Geraldo, eu fico imaginando assim, né? Eram espíritos rústicos, né? Se a gente pegar os apóstolos, então, eu fico pensando até mais. Jesus, para escolher 12 apóstolos, ele não estava fácil ali, o ambiente não era bom para ele achar 12, né? Ele falou assim, nossa senhora, preciso pegar os 12 melhorzinho. E esses 12, eles foram educados no meio de uma religião hipócrita. Né? O João, né, o Pedro, que ele vai morar na casa do Pedro, inclusive, ele era muito sectário em cima da religião judaica. Mateus era cobrador, né? Mateus era cobrador de impostos. Então, veja só, eram pessoas muito fechadas num conceito hipócrita de religião, que ele consegue abrir um pouco a cabeça deles e veja que a hora que ele foi preso, todo mundo fugiu, né? Quer dizer, a convicção dele sobre o trabalho de Jesus, naquela hora ainda, era questionável. Depois que Jesus morre e volta para eles, então aí que eu falo que a principal lição de Jesus é a vida espiritual, quando ele mostra para eles que a vida continua, todo aquele peso de cobrança de uma religião muito materialista como a judaica naquele momento fez com que eles repensassem a vida, a maneira de agir na vida. Só que enquanto eles estavam ali naqueles 3 anos, veja só, eu estudo espiritismo desde que eu sou criança e eu acho que eu não aprendi nada. Tem coisas que eu ainda fico assim lutando para entender e tal. Imagina os caras conviver 3 anos com Jesus. Tudo bem, foi uma convivência intensa, diária e tal, mas não quer dizer que eles viraram gênios da interpretação do que Jesus falava de uma hora para outra. A gente estuda as passagens de Jesus e a gente ainda tem dúvidas sobre alguns comentários, a gente fica inseguro em tentar entender. Então, exigir deles o mesmo entendimento, a mesma fala de Jesus, é inverter a ordem das coisas. Eles eram, naquele momento, não sei como são hoje todos eles, mas naquele momento, espíritos em expiação e provas, num processo evolutivo, num esforço grandioso de acompanhar um mestre, o nosso governador espiritual. Né? Às vezes a gente convive com pessoas um pouquinho mais inteligentes que a gente fala assim, nossa, será que eu vou entender isso um dia desse jeito? Agora imagina que é conviver com o governador espiritual do planeta, eu não faço ideia, não faço ideia. Eu não queria estar na pele de um daqueles 12 apóstolos. Então, eu acho que não dá para a gente exigir o pleno entendimento deles do que Jesus falava. Porque Jesus, ao falar por parábolas, ele estava também protegendo a mensagem, porque se ele falasse ao pé da letra, aquele assunto caberia para aquele momento. Quando ele usa a parábola é atemporal. Então você coloca no lugar dos fariseus quem bem você quiser para interpretar o comportamento igual. Então, ele estava falando e usando de uma pedagogia que é usada há pouco tempo dentro da pedagogia, a forma de ensino como Jesus ensinava. Então, veja que nós temos muito a aprender com o modelo de Jesus. Certo. Alan, você falou muito bem, porque uma vez eu ouvi, quando eu falo você é cada um de nós, né? Você é um pouco ou bastante da sociedade em que vive. Então, os discípulos nasceram naquela época, conviveram naquela época, professavam aqueles conhecimentos, acreditavam naquilo até que Jesus surgiu. Então, eles iniciaram um processo de desconstrução, mas cada um no seu tempo. Então, cada um entendia de um jeito, um entendia mais, outro entendia menos, e estavam caminhando ao lado de Jesus, né? Muito bem. Dando essa sequência, Wilson, Eu até, antes de fazer a pergunta, Wilson, eu lembrei do livro Nosso Lar, do André Luiz, quando, num determinado momento, o André Luiz é convidado a ir à casa de Lísias, a mãe de Lísias, lá, eu esqueci o nome dela, serve a eles como se fosse uma sopa, um caldo verde, alguma coisa assim. E o André Luiz, naquele momento, ele fala assim, puxa, agora eu lembrei que faz tempo que eu não como. E ele come essa sopa, né? Então, a gente fica pensando assim, será que vai ter churrasco no mundo espiritual? Vai ter feijoada? Como é que é isso? Então, feito esse comentário, eu faço a pergunta a você. No item 50, Wilson, do Pão do Céu, lemos, Jesus diz, trabalhai a fim de ter, não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. Frase de Jesus. Pergunto a você, Wilson, a que comida Jesus faz referência? E o que é o alimento para a vida eterna? Geraldo, Alan, amigo e amiga de casa, queria primeiro lembrar, né, que essa sopa que você se referiu, quem é aquele que gosta de uma sopa com aquela substância aqui, né? Aquela vaca atolada, aquela sopa de mandioca grossa? Não é essa sopa que tinha lá no Nosso Lar, não, né? Era quase uma água, né? André Luiz falou, nossa, mas isso aqui é água, parece, né? Porque lá a necessidade, o corpo é muito sutil, então a necessidade que ele ainda tinha naquele momento também era muito sutil. Então, a gente não vai encontrar esse churrasco lá, não. Essa sopa, essa feijoada lá, não vai ter, não, viu, gente? Por isso que a gente tem que acostumar de já mesmo, né, não ter, reduzir a nossa necessidade por uma alimentação mais pesada. A gente tem que mudar nós temos que nos educar também fisiologicamente, né, fisicamente, não tenha dúvida. Mas é assim, Geraldo, tem algumas palavras que são coringas, né? E o amor é uma delas, é uma palavra coringa. É uma palavra que traz, encerra em si uma infinidade de interpretações, que pode ser encaixada em diversas situações. E essa é uma delas. Quando a gente fala do pão do céu e a gente vai falar sobre a essência do Criador, a gente sempre vai lembrar do amor. Desse amor como essência, realmente, que nós também somos parte, pois somos criados à imagem, somos uma centelha divina, a imagem, então, desse amor de Deus. Esse amor que é um amor misericordioso, é um amor imerecido. Deus nos ama não racionalmente, não porque nós merecemos ou porque fazemos certo, né, ou porque está nos compensando, nos recompensando por alguma coisa. Ele nos ama porque a natureza de Deus é amar, ele só pode nos amar e nos amará em qualquer situação que a gente pode ver ilustrado na parábola do filho pródigo. Não interessa o quanto você erre e quão grave sejam os seus erros, não vai mudar nada, né, da relação de Deus com você. Pode mudar de você para com Deus, você pode não se sentir merecedor, pode carregar uma consciência pesada e se afastar do amor de Deus, mas o amor está lá. A fonte desse amor, né, jorra incessantemente, essa fonte da vida, a fonte que Jesus se refere quando ele encontra a mulher no poço de Jacó, que ele fala, eu te darei de beber dessa fonte, você nunca mais sentirá sede. Então, é desse amor que ele fala, é desse alimento que ele fala, é o alimento que nos alimenta a alma, Então, esse alimento é o alimento que o Luiz fala muito esse termo, né? Que é o que a traça não rói. E como nós nos alçamos à condição de sorver esse alimento por meio das virtudes que a gente vai desenvolvendo, quando a gente vai se desligando dos vícios, né? Dos vícios morais, sobretudo, mas também dos vícios físicos que têm origem moral, isso vai nos elevando e vai abrindo a nossa alma, que é o espírito encarnado, né? Nós temos o nosso perispírito, uma das propriedades é a sensibilidade global. Então, essa sensibilidade global permite ao homem beber nessa fonte, que é esse fluido cósmico universal onde estamos mergulhados. Então, esse amor, então, nós absorvemos nessa medida. Isso alimenta o nosso espírito e alimenta até mesmo, né, como a gente tem visto aqui nos nossos comentários, em boa parte, até mesmo o corpo físico. Lembra do comentário que eu fiz da Madre Teresa de Calcutá? Mas é claro que isso não significa em momento algum, né, que Jesus está dizendo, ó, faça uma greve de fome que você vai viver da fé. Não vai, vai desencarnar. Se parar de comer, vai desencarnar. Ele só está dizendo que a atenção principal, né, deve ser dada à busca desse alimento. Estamos chegando agora, dá até medo de falar isso, gente. Olha, dá até arrepio. Estamos em 6 de novembro. Já vi um monte de Papai Noel, já estamos decorando as casas para o Natal está chegando. E essa é uma época em que geralmente nos reunimos com os familiares, né? Muitos de nós vai fazer aquelas ceias com comida farta, abundante, né? E alguns de nós vai comer demais, em demasia. Comemos demais por quê? Porque sentimos essa necessidade de preencher algo que nos falta. Mas é desse alimento espiritual que nos falta. Por isso a gente vai buscar no alimento pesado. Bebemos demais pela mesma razão. Porque sentimos sede, essa sede que sentia a mulher do poço, né? A samaritana do poço. Nós sentimos essa sede, por isso bebemos demais para tentar satisfazer essa fome e essa sede que só pode ser satisfeita com esse pão do céu, que é o amor de Deus. Muito bom, Wilson. Alan, eu fico imaginando aquele povo que seguia Jesus e que muitos deles deviam ter tido contato com Jesus várias vezes, né? O povo era daquela região, Jesus ia para um lado, o povo seguia, ia para o outro, o povo seguia. Então, o povo deve ter observado muito a Jesus, tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava, tudo o que ele sentia, e devem ter observado, talvez sem tanto discernimento, a grandeza de Jesus. E chega um momento que uma pessoa desse povo que o seguia faz uma colocação que merece uma pergunta a você. Então, assim, mais adiante, no mesmo item 50, esse povo, alguém desse povo pergunta a Jesus, que milagre operarás que nos faça crer, vendo-o? Que farás de extraordinário, Jesus? Isso o povo pergunta a Jesus. Então eu pergunto ao Alan, por que alguns fizeram essas perguntas para Jesus? O que lhes faltava para compreenderem melhor as palavras do mestre? Faltava fé, né? Na realidade, eles... veja que até hoje, muita gente chega ao espiritismo com a intenção de ver efeitos físicos, e ver, a ver, assim, você fala que você é espírita, a pessoa pergunta assim, você vê espírito? Né? Assim, veja que a preocupação das pessoas ainda ela é focada no material da mediunidade. No fenômeno, né? No fenômeno, né? Ela não é voltada para o que você aprendeu no espiritismo. Né? Eu nunca recebi essa pergunta quando eu falei que eu sou espírita. Ah, o que você poderia me falar do espiritismo? Não, a curiosidade das pessoas é sobre o efeito, sobre o fenômeno, não sobre as causas. Né? Outro dia eu estava falando sobre o trabalho, né? E aí até foi o Luiz que me... Cadê meu livrinho? Tá ali. O Luiz me passou uma... Aqui, ó. Vou ler para vocês. O Luiz me passou dois capítulos para eu ler aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, por sinal... Não, é no Mundo Maior, assim, né? No Mundo Maior. Ué, cadê meu livro? Bom, não sei. Ai, ai, capítulo 3 e 4, né? Tem hora que a gente fica... Ó, não vou achar agora. É tanta coisa que a gente lê que a gente se perde um pouco, desculpa. Mas ele passa... O começo do capítulo fala assim, estamos trabalhando sem descanso. Estamos aqui com pouquíssimas horas de conforto, de contemplação. O nosso dia de trabalho. Então, o nosso foco aqui, enquanto encarnados, é de trabalho. Mas que tipo de trabalho que eles lá fazem que a gente aqui deve fazer? A gente deve se apartar um pouco desse milagroso, desse fenômeno materialista. Nós temos que nos preocupar, que nós somos espíritas, e nos preocupamos com a essência espiritual. É a essa espiritualidade que nós estamos aqui, né? Então, é a gente se dedicar à evolução do espiritual, né? Não é se prender ao alimento do corpo físico, né? Ao contrário, é se dedicar a algo que transcende, né? A gente não tem que se preocupar aqui. Jesus responde assim, se eu me lembro bem dessa passagem, ele responde assim, que ele é o pão da vida. Sim, essa é a próxima pergunta. Ah, então eu estou antecipando aqui, desculpe. Né? Então ele fala assim, que ele é o modelo a ser seguido. Né? Cê, não precisam de milagre, o milagre já está aqui. Ó. Eu estou dando um modelo para vocês, esquece do milagre material. Né? Então o foco é outro, é que as pessoas ficam preocupadas com menos e perdem daí o que é mais nesse processo aí. Muito bom. São 10 horas e 51 minutos. Vai caber mais uma pergunta para o Wilson e mais uma pergunta para o Alan. E é muito interessante o assunto que desmistifica algumas crenças superficiais. Eu achei muito interessante que, se eu pudesse batizar o programa de hoje, eu colocaria como um despertamento, a gente despertar para algumas percepções. E a próxima pergunta, eu me dirijo ao Wilson. E digo, Wilson, no item 50, Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Essa é a frase de Jesus. Eu pergunto a você, Wilson, que entendimentos nos remetem a essa colocação de Jesus? Pão do céu. Que pão que é esse, Wilson? Jesus, primeiramente, vai fazer referência ao maná, que seria aquela crença, né, dos judeus, que Jesus teria, que Moisés teria alimentado o povo no êxodo do Egito até chegar a Canaã, durante aqueles 40 anos, teria alimentado o povo com o pão do céu, que seria esse maná. Então, nesse momento, quando eles perguntam a Jesus que prodígios ele faria, eles complementam, dizendo, ah, Moisés alimentou o povo com o pão do céu, e você, o que vai fazer? Mais ou menos isso. Ele disse que não foi Moisés que alimentou o povo. Pois o pão do céu é o pão de Deus. Ou seja, a fonte é o próprio Deus, é o próprio Criador, e não Moisés. E quando ele diz que o pão é o pão que vem de Deus, naquele momento, ele fazia. É aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele falava sobre ele, que era o Espírito que havia assumido essa tarefa junto ao próprio Criador. Era um Espírito puro. Isso desde que nós sabemos, há pelo menos 4,5 bilhões de anos atrás, E segundo a descrição dos espíritos de André Luiz de Lacordaire, na revista Espírita, vivem numa comunhão indescritível com o próprio Deus, em que se não diferencia mais quem é a criatura e o Criador. Tamanha comunhão. Esses espíritos refletem Deus em sua essência, com toda a cristalinidade possível. Então veja, por isso até que ocorre a confusão de que Jesus é o próprio Deus e que ele vai ser declarado Deus, né, pelo catolicismo depois, lá no Concílio de Nicéia, porque não tem esse entendimento dessa elevação desse espírito. E aí, é claro, ele se diz, eu sou o pão, porque eu represento Deus. E através mesmo, né, fisicamente, mas por meio de mim é que esse pão chega a vocês, como governador espiritual. Imagine todos os espíritos, né, de luz ligados à mente do Cristo, operando na Terra. Quantos milhares de espíritos trabalhando, irradiando sobre a Terra, irradiando esse amor. Porque Deus, nós aprendemos, né, em O Livro dos Espíritos, que Deus não atua diretamente sobre a matéria. Mas, para atuar sobre a matéria, ele faz uso de suas inteligências. A primeira delas é Jesus. Jesus é quem bebe na fonte mais pura do próprio Criador. E é pela mente de Jesus, então, pela inteligência de Jesus, que outras mentes se alimentam e que chega até nós aqui. Então, Jesus é o pão da vida para a gente. Né? Mas em nenhum momento ele diz que, né, ele é a fonte, mas ele bebe na fonte. Ele bebe nessa mesma fonte que é Deus. Geraldo? Muito bom, Wilson, muito bom. Achei muito interessante. E para finalizar... o Wilson até tocou no eu sou o pão da vida. Eu pergunto ao Alan, por que que Jesus disse eu sou o pão da vida? Alan, para nós encerrarmos. Está sem sono. Ele estava justamente trazendo a referência qual é o alimento mais importante para o homem. Né? Então, ele fala muitas vezes, daria até para fazer, é capaz do Luiz ter catalogado bastante isso. Ele fala, eu sou o pão da vida, né? Não tem como ir ao Pai senão por mim e tal. Então, ele repete muitas vezes essa alegoria sobre o pão, né? O pão é aquilo que alimenta, é aquilo que nos deixa com vida, né? Lembra que naquela época não dava para falar assim, eu sou o suflê que alimenta, eu sou... O que o povo conhecia lá era o pão, né? Não dava para ele usar outra alegoria que não fosse o pão, né? E é interessante que você... Eu gosto muito de pão, assim, não só de comer o pão, mas eu gosto da levedura do pão, eu gosto de ver como o pão é feito, eu sempre estou acompanhando um pouco essa ideia aí que é um gosto que eu tenho sobre isso. É muito interessante ele se comparar ao pão, né? Porque o pão ele é levedado, a massa tem que ser levedada, não é uma coisa que se transforma em pão na hora certa, o pão tem que ir para o forno, ele tem que ser assado da maneira certa, né? Então, tem uma alegoria aí, muito interessante sobre o pão que Jesus usa, né? Mas nós não podemos deixar de pensar que quando ele usa essa alegoria, né, ele é o pão da vida. Não é o pão para manter a vida, mas é da vida verdadeira, da vida espiritual, da vida que nos imortaliza, que nos deixa espíritos imortais, não o pão. Ele fala, eu sou o pão da vida. É o modelo que alimenta para a vida eterna, né? Para aquela vida imortal que nós estamos jornadeando aí. Então, é uma oh, meu Deus do céu, uma alegoria, né, usada por ele, que é muito clara para o pão da vida. Então, se a gente pode se alimentar de outros tipos de comida para manter o corpo físico, mas se a gente realmente quer evoluir o corpo espiritual, a gente tem que se alimentar do modelo e guia para a humanidade, que é Jesus. Nessa semana, o Luiz, ele sempre tem umas frases muito interessantes, e eu falando que eu estou comprando uma nova Bíblia, que é a Bíblia atual, aquela Bíblia de Jerusalém, que talvez seja uma das melhores. Tem várias, né? Tem várias, né? Mas talvez essa seja a que mais se acomoda aos nossos objetivos. Eu uso 5. Eu tenho uma aqui, vou comprar outra. Ele fala, ao ler a Bíblia, leia sempre com muito cuidado e com muita atenção, entendendo que ela foi escrita em tempos diferentes, por pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com influência das culturas. Então, leia a Bíblia com cuidado. Não é para engolir a palavra, né? E sempre lembrando o que Paulo dizia, a letra mata e o espírito vivifica. Então, é importante que a gente leia com discernimento. E sempre que eu puder, o Wilson Alain, meus queridos ouvintes, eu lembrarei do meu professor, Dr. Júlio Sanderson, de Queiroz, que quando nós entramos na residência médica de cirurgia, primeiro dia, sentamos nós quatro, e ele conversou várias coisas, e uma das frases, ele era meu filósofo, ele falava, vocês vão entrar aqui com a consciência ingênua da cirurgia. E o meu objetivo é que ao sair daqui a 3 anos, vocês saiam com a consciência crítica. Então, eu nunca mais esqueci essa frase. Quer dizer, você tem que saber até onde dá para ir, quais os seus conhecimentos. Então, assim também ao ler a Bíblia, ao ler o Evangelho, ao ouvir os palestrantes, ao estar na doutrina espírita, se você ainda tem a consciência ingênua, tenta caminhar para a consciência crítica. 11:01, o tempo passa na nossa dimensão, Wilson. Suas últimas palavras do programa de hoje. Como sempre, Geraldo, minhas derradeiras palavras nessa edição do programa Visão Espírita são de gratidão, de muita gratidão a você, Geraldo, a você, querido amigo Alain, a você, companheiro, companheira de casa, muito obrigado mesmo, aprendi muito hoje, espero que o que foi discutido aqui, como o Geraldo bem disse, né, essas revelações, essa nova forma de interpretar, essas diferentes formas de interpretar essas passagens, possa reverberar em nossos corações nesses próximos dias que se seguirão. Fica aqui o meu desejo, né, meus votos de muita paz, de muita saúde, de muita luz, e que a gente possa aproveitar até mesmo as dificuldades da vida como lições, né, para que sejamos melhores a cada dia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Alain, suas últimas palavras. Uma ótima semana a todos, em especial ao meu pai, que amanhã faz 79 anos de idade. Olha que beleza, né? Parabéns. Então, hoje nós vamos fazer um almoço aqui com ele para comemorar os 79 anos do meu pai. Um homem que me ensina e me ensinou muita coisa, principalmente valores, né? Uma pessoa fantástica que eu tive a alegria de aceitar, não, melhor, acho que eu que escolhi, viu? Eu escolhi o pai e a mãe lá no plano espiritual e sou muito grato pela escolha. E eles permitiram. Como chama seu pai? Alcides de Almeida Souza, seu Alcides, né? Então é muito bom poder estar com eles aqui no mundo ainda e aproveitando dessa convivência saudável aí, que me deu base para aprender muita coisa, viu? Então, uma ótima semana a todos nós. Parabéns ao seu Alcides, um forte abraço. E aqui, 11:03, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.